seus olhos, diz com a vontade de morrer de rir. Meus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz. Vá uma leve com as várias que bailavam no teu peito. Tô americana com uma paz.